Nos dias 10, 11 e 12 de julho, o Procon de Gaspar vai realizar o Feirão Limpe o Seu Nome, em parceria com a CDL e o Sindi Lojas. Para sabermos mais detalhes sobre esse feirão, vamos conversar agora com o Tiago Felipe Zardo Machado, que é o superintendente do Procon de Gaspar. Superintendente, tudo preparado para esse Feirão Limpe o Seu Nome? Sim, Gil. A gente está se preparando, a gente está se organizando, a gente quer atender o maior número de consumidores nesse período, entre os dias 10, 11 e 12 de julho, e a gente espera fechar o maior número de acordos possíveis. Vamos estar tratando na praça, o PROCON continua com atendimento normal dentro da prefeitura, mas na praça exclusivamente negociação de dívida. Estou inadimplente ou estou na iminência de ficar inadimplente, pode vir ali na praça para iniciar uma negociação. E essa negociação vai valer para o comércio e para bancos também? Sim, com certeza. Na verdade, ela vai além dessas duas especificações de fornecedores. Além dos lojistas da cidade e dos bancos que já aderiram à campanha, o PROCON vai atender qualquer tipo de negociação. Se você chegar lá e tiver com o nome escrito e a gente conseguir identificar quem que é o fornecedor que você deve, nós vamos abrir negociação, não tem problema. E essa será uma parceria com a CDL e a Sindi Lojas. Sim, claro. E aqui fica o nosso agradecimento também, tanto ao CDL de Gaspar, como ao Sindi Lojas, que foram super parceiros, acreditaram na ideia e estão nos ajudando com as consultas, né, que nós precisávamos. Eles têm todo acesso ao sistema deles de controle. Acho que é uma coisa que beneficia tanto os associados deles, os fornecedores que estão com eles, como os nossos consumidores que a gente vai buscar no mercado, que estão afastados por estarem inscritos e agora vão poder consumir normalmente. Essa é uma grande oportunidade, de repente, para quem está com o nome aí no SPC Serasa por pequena ou grande dívida. Claro, Gil, olha só. Quando a gente pensa em quem está inadimplente, a primeira coisa que vem à nossa mente, não é maldade, é que a pessoa que está inadimplente, ela está nessa situação porque ela quer. Mas, na verdade, isso provavelmente é uma minoria. Muitas vezes quem está negativado está por motivos que a gente dá como exemplo, acidentes da vida. Uma morte na família, um nascimento, um casamento, um divórcio, uma situação de desemprego e muitas outras desse estilo que levam a pessoa à inadimplência e que a gente precisa se sensibilizar e achar formas de conseguir resgatar. O que será necessário o consumidor trazer para consultar a sua dívida e poder fazer essa negociação? O documento pessoal e algum documento que comprove aquela inscrição, o número do contrato, ou se ele tiver uma inscrição mesmo, a notificação de que vai ser inscrito, para nós conseguirmos partir daquele documento, conseguir fazer o levantamento das informações e conseguir localizar para quem o consumidor deve, qual o número do contrato e fazer a abertura do canal de negociação. Serão 3 dias de negociações. As pessoas serão atendidas na praça da prefeitura em que horário? Das 8 às 18, a gente pretende não fechar no horário de almoço, ficar aberto, atendendo a população. Trabalho no horário do expediente normal, pode ir depois das 5, pode ir no horário de meio-dia. Nós vamos estar fazendo de tudo para atender todo mundo que tem interesse em fazer a negociação da sua dívida. Pode até, já até adianto, Gil, a gente pode até não conseguir fechar dentro dos 3 dias do feirão a tua negociação, mas a gente fecha depois, não tem problema. E houve um grande interesse por parte dos comerciantes, também dos bancos, para participarem dessa negociação? Surpreendeu a gente. Nós entramos em contato, apresentamos a ideia e o interesse foi danado, né? Acho que vem do bom senso, né? As empresas, eles até costumam fazer uma espécie de filtro no financeiro deles de crédito perdido. Às vezes esses valores estão lá em crédito perdido e a gente tem a oportunidade de ir buscar. É claro que isso com certeza vai movimentar a economia, vai gerar um bom retorno para a sociedade de Gaspar. Superintendente, então fica aí o convite para quem tiver interesse em negociar a sua dívida. Sim, o convite está aberto, a gente quer que as pessoas venham, quer que o consumidor gasparense venha, a gente vai estar aberto para tentar aproximar consumidor e fornecedor, e às vezes a negociação ela não está ocorrendo por causa de um detalhe, por causa de um valor, os valores até estão perto das duas propostas, mas a gente consegue encostar e aproximar com uma boa conversa. Nós conversamos com o Tiago Felipe Zardo Machado, superintendente do PROCON, que estará realizando nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça Getúlio Vargas, o feirão Limpe o Seu Nome, em parceria com a CDL e o Sindi Lojas. Do PROCON de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.